Agora fica a saber que a Biblioteca Municipal de Penalva do Castelo pode vir ainda este ano a ser incluída na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. O contrato-programa deverá ser assinado até ao próximo verão. Saiba também que, neste momento, a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas é composta por 122 bibliotecas em funcionamento e mais de 115 já aprovadas em todo o país. Já lhe falo mais sobre isto daqui a pouco. Um bom dia com a M80 de Penalva do Castelo. Daqui a minutos, Frankie Goes to Hollywood com Relax. Fique por aí, bom dia.